Você tem que viajar na brisa, mano. Vai bom, né? Vai. Dois pra onde você indo? Toma, gente. Dois homens. Sorte que volta, lembra da roda, no ar pipoca. Que milho, solta a toca, vou no bolinho. Vejo o boss pagando de mijo. Segue bom, tem condições, dá uns dois. Nesse dubão, situação tá fácil, não. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não. Se eu nunca uma, nunca filma que você pôs. Saca da bucha aqui na rua e dizer que é dar uns dois. Direto e reto, vivi por perto, dando com uns teco. Com essa biscate, fala nunca, deu um fight. Não reparte, agora segura o debate. Outro dia, pôs a tripa, jogou na cara. Casa, me fala, o que fazemos com essa praga? Apaga. Nenê nem sabe qual que é. Sapo não lava o pé, cê é pior que chulé. Mó fumaça de candomblé, chaminé. Por curso da minha aba, não desgruda da minha barba, não despendura. Só claro pegar a bituca na madruga. Cê tá mais velha que a roupa de um saco. Sapo não tem volta, sorte, tá mão de morte. Seu lado virou uma fossa. O mundo pode estar acabando, que felizado já está colando. Na piteira babando. Vai sortando, sobe levando, aqui bordando. Representando essa barba na cara. Ser homem meu chapa, não é pegar bituca no bar do pigarra. O impressionante, que conta mais história que Forrest Gump. Nunca cheirou com aquelas trombas de elefante. Thunder, Thundercat, oh! E o B.O. segurou, não representou o sapo. Sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta. Sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta. Ei, Dragon Sorte, fala que curte hip hop, ouve pagode e pop. Cê tem caspa no bigode, só a capa do chicote. Carcaça de um mod slock, vê se minha cara tá no bote. Não tem que ter um estoque. Deixa a paranga em casa, cola na banca pagando de mala. Que se entra na pancada, não rodando a jaca. Sapo tem zóio grande, vive na lama, tudo imundo. Esse que tem pra me rogar, foi visto em saquinhos de que suco. Puto cagueta, mão fula, ele deixa. Seu fumo ele aguenta, o mundo não aguenta. O otário capaz, com seu faro ele vai achar, roubar seu jazz, couro biônico do Braz. Lente até de óculos, mais que o Pinóquio. Aqui é o grilo falante, arrancando seu rótulo. No bang bang da nossa gangue, só queremos sangue de otário. Somos o tanque, você é o alvo, volta pro mangue. Seu sarra, sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta. Sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta, sorta que volta. eu mato quem roubou meu baseado pra fumar no meio do mato. Eu mato quem roubou meu baseado pra fumar no meio do mato. Ô, mano, você viu o presunto que tá ali no meio do mato ali, mano? Ah, é o sapo, mano.